Paulo Salvador, seu azul alfa em Fox. Azul alfa em Fox, prosseguindo. Como está a permissão de giro de motores em marcha lenta no Pátio 3, já em acordo com a Embraer? Alfa em Fox, reporte ao término. Cliente, permissão. Bom dia, Sam. Mike, XG Hotel, na remota 14. XG Hotel, prossiga. Solicitar autorização de reboque da remota 14 para o Finger de número 09, já contactado com a Infraera. Autorizado. Reporte ao término, Mike, XG Hotel. Graças, hotel. Solo Salvador, é o Mike, XR November, informando o término do reboque. Grato, bom dia. Gente, bom dia. para Cedro da Eulia da Monte, venha guarda cópia. Alô, Mike, SP Hotel, parque as matrículas número 09, bom dia, obrigado. Gente, bom dia. Gol 9961, autorizado Guarulhos, nível 360, viemos do Gol 90 Taubaté. Decola da pista 10 após a decolagem, curva direita na sede da El, Leda, Motiva. Transponder 5514, controle 120.8. Procedimento correto, você está pronto? Autorizado, chama táxi. Bom dia, TAN 3601, informação Charlie, autorização Congonha. Autorizado Congonhas, nível 360, via peso do 10 por base, após sair conforme rota do plano. Decola da pista 10 após a decolagem curva direita, na saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5597, controle 120.8. Autorizado nível 360 via a rota do plano de defesa do 10 por base, ponto conforme, da El, Leda, Motiva. Decola da 10 pela curva direita, 5597 no transponder. Controle 120.8 para 3601. Para 3601, contagiamento correto, chama pronto para o SPEC, acionamento no PAT 3. Força na no PAT 3. rebota. 3 horas e 50, galera. Bom, Nono 61, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista na 0, via Índia, no ponto de espera torre, o Nono 895, ajuste na 0, no 7. Voo 1161, autorizado, em área de decolar, pistão no 0, vento 170 graus, 109. No 161, decolado de 28, controle 120, decimal 8. 208. Zero, vida. Ok, Delta, 1161, 360. 3601, passe 3 para o posto de ação. Sal 3601, autorizado, chama táxi. Reportará, sal 3601. Sal Salvador, sal azul, alto, só conformando que eram vividos os motores do passe 3, bom dia. Ciente, bom dia. Uno, Uno, 61, chame Centro Recife em 125, decimal 1, materno 133, decimal 25. 251, 3325, gol no 1, 61. Salvador, tá, 3601, pronto para o táxi 39 a bordo, são 4 horas de autonomia, Galeão, tá? Né? 3601, autorizado táxi até o ponto de espera da pistana 0 via parte 3, parte 1 no Índia, o ponto de espera torre no 895, ajuste no 0 no 7. Parte 3, parte 1 no Índia para o ponto de espera dando 0, quando lá 18, 9, 5. Porto Salvador, bom dia, Sun 3601, aproximando o ponto 000, está pronto. Sun 3601, autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento no 90 graus, no 09. Alinhar e decolar no 0, Sun 3601. Sun 3601, decolar 242, controle 120, decimal 8. 208, bom dia. Salvador, Sun 3601, bom dia. Sun 3601, contato arrancada na decolagem, solta nível de voo 360 via Delta. 360 via Delta, 3601. Não, Sun 3601 vai cruzar no 3000, autoriza pro de Leda, se presente. Leda, Sun 3601. Voando Leda, Sun 3601. aqui em Foz, prossiga. Para prosseguir aqui em reboque até o gate 62 em Foz da Terra. Então, 3601, chame o centro Recife, frequência no 2, o 18, altera no 2619. 228, 260, tá 3601. Salvador, San Raiz, Yankee, Kilo, Alpha 7-2, obrigado, bom dia. Chat Mike Yankee, informe. Bom dia, frequência livre. no centro de Palma. Thank you. Delta 018, close point arrival, send it to 4,6, 1817 on 7. Arrival, 5,6, 1017.